Teixeira 23. A Marinha, exigindo fiabilidade acima de tudo, renovava os seus contratos de 3 em 3 meses, sob inspeção e aprovação de um oficial naval sénior, que neste caso era Wolfe. Apesar de ser sempre muito difícil de negociar com ele, Hector Cameron tinha habilmente conseguido lidar com Wolfe até à sua morte. O Hector bebia com ele, disse Jocasta frontalmente, e quando ele se ia embora, era colocada uma garrafa no seu alforje e algo mais. A morte de Hector Cameron, no entanto, afetara gravemente os negócios da propriedade. E não só porque há menos para subornos, disse Campbell, olhando de soslaio para Jocasta. E pigarreou, afetado. O tenente Wolfe, ao que parecia, viera dar as condolências à viúva Cameron pela morte do seu marido, adequadamente uniformizado, acompanhado pelos seus cadetes. Regressara no dia seguinte, sozinho, com uma proposta de casamento. Jamie engasgou-se ao beber a sua bebida. Não era em mim que o homem estava interessado, disse Jocasta rispidamente ao ouvir isto. Era na minha terra. Sabiamente, Jamie decidiu não comentar, olhando apenas para a tia com novo interesse. Tendo ouvido outras histórias, pensei que ela estivesse provavelmente certa. O interesse de Wolfe era conseguir terras rentáveis que poderiam tornar-se ainda mais lucrativas por causa dos contratos navais que, por sua influência, poderia proporcionar. Ao mesmo tempo, a pessoa de Jocasta Cameron não era um estímulo a mais qualquer. Cega ou não, ela era uma mulher forte. Além da beleza física simples, ela exalava uma vitalidade sensual que conseguia incendiar alguém tão seco como Farquhar Campbell quando ela se aproximava. Acho que isso explica o comportamento ofensivo do tenente ao almoço, disse eu interessada. Não existe inferno maior do que uma mulher irritada, mas os homens também não gostam. Jocasta virou a cabeça para mim, alarmada. Acho que ela se esquecera da minha presença. Mas Farquhar Campbell riu-se. De facto não gostam, senhora Fraser, disse ele, com os olhos a brilhar. Somos frágeis, coitados de nós. As senhoras brincam com os nossos sentimentos a seu belo prazer. Jocasta riu-se de um modo pouco feminino ao ouvir isto. Sentimentos, por favor, disse ela. Os homens não têm afeição por nada que não venha numa garrafa. Jamie olhava para o Sr. Campbell com algum interesse. Já que falou em afeições, tia, disse ele com alguma emoção, posso perguntar quais são os interesses do seu amigo particular? O Sr. Campbell olhou também para ele. Tenho uma esposa em casa, senhor, disse ele secamente, e 8 filhos. E o mais velho talvez seja um pouco mais velho do que o senhor. Mas conheci Hector Cameron durante mais de 30 anos e farei o melhor que puder pela sua esposa, em nome da amizade que tinha por ele e por ela. Jocasta pousou a mão no braço dele e virou a cabeça para ele. Apesar de já não poder usar os olhos para impressionar, ainda sabia qual era o efeito do bater de pestanas. Farquhar tem-me ajudado muito, Jamie, disse ela com um toque de repreensão. Depois da morte do pobre Hector, eu não teria conseguido nada sem a sua ajuda. Ah, sim, disse Jamie, com um ligeiro toque de ceticismo. E tenho a certeza de que lhe devo estar tão grato como a minha tia. Mas mesmo assim, ainda quero saber qual o meu papel nesta história. Campbell pigarreou discretamente e continuou com a sua história. Jocasta tinha dispensado o tenente, fingindo cansaço pelo stress, e foi levada para o seu quarto, de onde não saiu até ele ter terminado a negociação em Cross Creek e partido para Wilmington. Burns tratou dos contratos daquela vez e fez uma bela atrapalhada com eles, disse Jocasta. Ah, o Sr. Burns, o feitor invisível. E onde é que ele estava esta manhã? Uma empregada aparecera com uma bacia de água quente perfumada e uma toalha. Sem perguntar, ajoelhou-se ao lado da cadeira de Jamie, pegou-lhe numa mão e começou a lavá-la com delicadeza. Jamie pareceu ligeiramente surpreendido com esta atenção, mas estava demasiado ocupado com a conversa para afastá-la. Um sorriso seco atravessou o rosto de Campbell. Receio que o Sr. Burns, apesar de normalmente ser um feitor competente, partilhe uma pequena fraqueza com o tenente. Mandei um escravo à sua procura na serração, mas ele voltou e disse-me que Burns estava prostrado nos seus aposentos, a transandar a bebida, e que não era possível levantá-lo. Jocasta emitiu mais um som pouco próprio, fazendo com que Campbell olhasse para ela com carinho antes de voltar a sua atenção novamente para Jamie. A sua tia é mais do que capaz de tomar conta dos negócios da propriedade, com Ulisses a ajudá-la com a papelada. No entanto, como o senhor já teve a oportunidade de ver, e ele fez um gesto delicado para a bacia de água, que agora parecia uma bacia de tinta, existem também preocupações físicas na sua gerência. Foi o que o tenente Wolfe me frisou, disse Jocasta, contraindo os lábios ao recordar-se, que eu não podia pensar em gerir a minha propriedade sozinha, por ser mulher e também por ser cega. Também me disse que eu não podia depender de Burns, pois eu não poderia ir à floresta e à serração para controlar o que o homem fazia ou não fazia. E ela fechou a boca só de pensar. O que é verdade, disse Campbell. Existe um provérbio que diz: a felicidade é um filho suficientemente velho para ser importante. Pois, quando se trata de dinheiro ou de escravos, não se pode confiar em ninguém, a não ser em pessoas de família. Inspirei fundo e olhei para Jamie, que não ia. Pelo menos tínhamos chegado à questão. E é aí que o Jamie entra, disse eu. Não é? Jocasta já tinha instruído Farquhar Campbell para lidar com o tenente Wolfe na sua próxima visita, para evitar que Burns fizesse confusão com os contratos. Mas como nós chegáramos no momento tão oportuno, Jocasta elaborara um plano melhor. Mandei avisar Farquhar para que ele informasse o tenente que o meu sobrinho tinha chegado para assumir a gerência de River Run. Isso faria com que ele agisse com cuidado, explicou ela, pois ele não ousaria pressionar-me com um parente interessado por perto. Compreendo. Apesar de tudo, Jamie começava a sentir-se divertido. Então o tenente pensaria que a sua tentativa de um bom acordo aqui fora usurpada pela minha chegada. Não é à toa que o homem pareceu não gostar nada de mim. Pensei que fosse algo que ele tivesse contra os escoceses, a darmos ouvidos ao que ele disse. Imagino que agora ele não goste mesmo de escoceses, disse Campbell, limpando os lábios com o guardanapo. Jocasta estendeu o braço por cima da mesa à procura e Jamie estendeu a mão instintivamente para ela. Podes perdoar-me, sobrinho? Perguntou ela. Com a mão dele a guiá-la, ela podia olhar na direção do rosto dele. Ninguém conseguiria perceber que ela era cega, pela expressão de súplica nos seus belos olhos azuis. Eu não sabia nada sobre o teu caráter antes da tua chegada. Não podia correr o risco de te recusares a participar se eu te contasse logo. Por favor, diz-me que não tens mágoa em relação a mim, Jamie, nem que seja só pela memória da doce Ellen. Jamie apertou-lhe a mão delicadamente, transmitindo-lhe que não sentia mágoa. Na verdade, ele estava feliz por ter chegado a tempo de ajudar e a tia podia contar com a sua ajuda, como quisesse. O Sr. Campbell sorriu e tocou o sino. Ulisses trouxe o whisky especial, com uma bandeja de cálices de cristal e um prato de petiscos. E bebemos à confusão da Marinha Britânica. Mas ao observar aquele rosto, de formato bonito, mas tão cheio de eloquência cega, Recordei-me da breve sinopse que Jamie tinha feito das maravilhosas características dos membros da sua família. Os Fraser são teimosos como mulas, dissera ele. E os Mackenzie são charmosos como potros no campo, mas manhosos como raposas. E onde é que tu estiveste? Perguntou Jamie, olhando para Fergus de cima a baixo. Acho que tu não tens dinheiro suficiente para fazer o que parece que andaste a fazer. Fergus alisou o cabelo despenteado e sentou-se, mostrando-se ofendido. Encontrei dois franceses comerciantes de peles na cidade. Por eles falarem pouco inglês e por eu ser fluente, não pude deixar de concordar em ajudá-los nas suas transações. Se eles quisessem depois convidar-me para comer na hospedaria deles, ergueu um ombro, não dando importância, e virou-se para assuntos mais imediatos, procurando uma carta dentro da camisa. Isto tinha chegado a Cross Creek para si, informou ele, entregando a carta a Jamie. O chefe dos Correios pediu para que eu lhe a entregasse. Era um pacote denso de papel, com um selo desgastado, e parecia estar em melhores condições do que Fergus. O rosto de Jamie iluminou-se ao vê-la, mas abriu-o com algum receio. Três cartas caíram. Numa, reconheci a caligrafia da irmã. As outras duas claramente foram remetidas por outra pessoa. Jamie agarrou a carta da irmã, observou-a como se pudesse ter algo explosivo e pousou-a com cuidado ao lado da fruteira na mesa. Vou começar com a de Ian, disse ele, agarrando na segunda carta com um sorriso. Não sei bem se quero ler a da Jenny sem um copo de whisky na mão. Partiu o selo com a ponta de uma faca de fruta de prata e abriu a carta, perscrutando a primeira página. Será que ele? A sua voz desvaneceu-se quando começou a ler. Curiosa, levantei-me e coloquei-me atrás da cadeira, olhando sobre o seu ombro. Ian Murray tinha uma caligrafia grande e era fácil de ler, mesmo à distância. Caro irmão, aqui tudo está bem e dou graças a Deus pela notícia da tua chegada em segurança às colónias. Envio esta carta ao cuidado de Jocasta Cameron. Se estiveres na companhia da tia, a Jenny pede para lhe dares os seus cumprimentos. Verás com o que mando que voltaste a estar nas graças da minha mulher. Ela deixou de falar de ti da mesma forma com que fala do Old Scratch e não ouvi nenhuma referência recente à emasculação. Por isso podes estar descansado. Deixando-me de brincadeiras, o coração dela está muito feliz com a notícia de o jovem Ian estar em segurança, assim como o meu. Verás o tamanho da nossa gratidão pela sua liberdade, acho eu. Assim não te vou cansar com repetições, ainda que eu pudesse escrever um romance sobre este assunto. Conseguimos manter todos aqui alimentados, apesar da cevada ter sofrido muito com a neve e uma doença de fora da povoação ter levado duas crianças este mês para pesar dos seus pais. Perdemos Annie Fraser e Alasdair Kirby, e que Deus tenha piedade da inocência deles. Mas uma notícia mais feliz é que tivemos notícias de Michael em Paris. Ele continua a prosperar no negócio dos vinhos e pensa casar-se em breve. Fico feliz em dar-te a notícia do nascimento do meu neto mais novo, Anthony Brian Montgomery Lyle. Vou contentar-me em dizer apenas isto e deixarei que Jenny faça um relato mais completo. Ela está encantada com ele, assim como todos nós. É um homenzinho querido. O pai dele, Paul, marido da Maggie, é um soldado. Por isso Maggie e o pequeno Anthony estão aqui em Lalibroch. Paul está agora em França. Oramos todas as noites para que ele saia de lá em segurança, em relativa paz, e que não seja enviado para os perigos das colónias, nem para os confins selvagens do Canadá. Tivemos visitas esta semana. Simon, Lord Lovat, e os seus acompanhantes. Ele tem novamente procurado homens, recrutando-os para o regimento que comanda. Talvez tenha as notícias deles nas colónias, onde sei que eles criaram uma certa reputação. Simon conta grandes histórias a respeito da coragem deles contra os índios e contra os malvados franceses, e algumas, sem dúvidas, são verdadeiras. Jamie sorriu ao ler isto e virou a página. Ele envolveu Henry e Matthew com as suas histórias, e também as meninas, Josephine, a mais velha de Kitty, disse-me Jamie. Foi tão inspirada que arquitetou uma ida ao galinheiro, de onde ela e os seus primos saíram cheios de penas, e a lama do chão foi usada como pintura de guerra. Como todos queriam brincar aos índios, o jovem Jamie, o marido de Kitty, Gordy e eu, fomos obrigados a entrar no regimento das Terras Altas e sujeitados a sofrer o ataque dos peles vermelhas, colheres e conchas, e outras formas de ataque, enquanto nos defendíamos corajosamente com espadas, sarrafos e galhos de salgueiro. Impedi a sugestão de que o colmo do telhado devia ser incendiado com flechas incendiárias, mas fui obrigado, no final, a submeter-me ao scalpe. Apraz-me dizer que sobrevivi a esta operação melhor do que as galinhas. A carta continuou assim, dando mais notícias da família, mas abordando com mais frequência o negócio da herdade e relatórios de acontecimentos na região. A imigração, segundo Ian, tornara-se epidémica, com quase todos os habitantes da vila de Chiugli a decidir-se por isso. Jamie terminou de ler a carta e colocou-a sobre a mesa. Ele sorria, os olhos ligeiramente sonhadores, como se visse as névoas e as pedras de Lallybroch, e não o matagal úmido e vívido que nos cercava. A segunda carta também estava endereçada com a letra de Ian, mas com a palavra particular debaixo do selo azul. E o que será isto? Murmurou Jamie, partindo o selo e abrindo-a. Começava sem saudação, obviamente com a intenção de ser uma continuação para a carta maior. Agora, irmão, tenho um assunto preocupante para te expor, sobre o qual escrevo separadamente, para poderes mostrar a minha carta maior a Ian sem tocar neste assunto. Na tua última carta dizias que ias pôr o Ian num barco em Charleston. Se isso acontecer, claro que veremos a vinda dele com alegria. No entanto, se por acaso ele ainda não tiver deixado a tua companhia, é nosso desejo que ele permaneça contigo, se tu e a Claire não se opuserem. Não me oponho, murmurou Jamie, com as narinas a abrirem-se ligeiramente, enquanto olhava da página para a janela. Ian e Rolo estavam a lutar na relva com dois jovens escravos e a rebolarem de um lado para o outro numa confusão divertida de braços, pernas, patas, roupas e cauda a abanar. Virou-se de costas para a janela e continuou a ler. Mencionei Simon Fraser e a causa da sua presença aqui. Os recrutamentos regimentares têm vindo a preocupar-nos há algum tempo. Apesar de o assunto não ter sido muito urgente, a nossa localização, felizmente, é remota e de difícil acesso. Lovat não encontra problemas em induzir os rapazes a aceitar os selins do rei. O que há para eles aqui? Pobreza e necessidade, sem esperança de melhoria. Por que razão ficariam aqui, onde não têm nada a herdar, onde não têm direito ao seu tartan, nem a possuir armas de homem? Por que razão não aproveitariam a oportunidade de retomar a noção da virilidade, ainda que isso signifique usar o tartan e empunhar uma espada ao serviço de um usurpador alemão? Às vezes penso que isso é o pior, não só porque o assassinato e a injustiça nos tenham sido impostos sem esperança de cura ou recurso, mas que os nossos jovens, a nossa esperança e futuro, nos sejam tirados para benefício do conquistador e pagos com a moeda pouco importante do seu orgulho. Jamie olhou para mim, levantando uma sobrancelha. Tu não pensarias, olhando para ele, que o Ian é dado à poesia, pois não? Houve uma quebra no texto, neste ponto. Quando foi retomado, mais para o fim da página, a letra que se tinha tornado uma escrita nervosa, com erros frequentes e riscos, mais uma vez estava controlada e bonita. Perdoa-me pela intensidade das minhas palavras. Não pretendia dizer tanta coisa, mas a tentação de abrir o meu coração a ti, como sempre fiz, é enorme. São coisas que eu não diria à Jenny, apesar de imaginar que ela sabe delas. Então, vamos direitos ao ponto. Estou a ficar tagarela. O jovem Jamie e o Michael estão bem, para já. Pelo menos não tememos que eles sejam tentados a viver uma vida de soldado. A mesma coisa não acontece com o Ian. Tu conheces o rapaz e o seu espírito de aventura tão parecido com o teu. Não há trabalho para ele aqui, uma vez que ele não é estudioso nem dado aos negócios. Como é que vai sobreviver num mundo onde tenha de escolher entre viver de esmola ou ir para a guerra? Porque não há muito além disso. Preferíamos que ele permanecesse convosco, se puderem ficar com ele. Pode ser que exista uma oportunidade maior no mundo novo para ele do que há aqui. Ainda que isso não aconteça, a mãe dele não terá de ver o filho a partir com o seu regimento de guerra. Não há melhor guardião nem exemplo para ele do que tu. Sei que estou a pedir um grande favor com este assunto. Mesmo assim, espero que a situação não te seja totalmente desfavorável, além do suposto grande prazer da companhia do Ian. Não só é um poeta, mas também é um irónico, observou Jamie, dando uma olhadela para os rapazes na clareira. Houve mais uma pausa no texto, antes das palavras voltarem a ser escritas, desta vez com uma pena afiada. As palavras escritas com cuidado, mostrando que tinham sido refletidas. Eu tinha parado de escrever, irmão, desejando que os meus pensamentos ficassem claros e livres do cansaço para poder abordar este assunto. Peguei na minha pena e pula de lado várias vezes, sem saber o que dizer. Temo ofender-te ao pedir este favor, mas, no entanto, devo falar. Escrevi sobre Simon Fraser acima. Ele é um homem honrado, apesar de ser filho de quem é. Mas é um bom homem. Conheço-o desde garoto. Às vezes parece que foi ontem. No entanto, foi há muitos anos. E há uma dureza agora nele. Um vislumbre de aço nos seus olhos que não existia antes de Culloden. O que me preocupa e o facto de saberes que te amo é o que me dá força para dizer isto. É que já vi esse aço nos teus olhos, irmão. Conheço bem demais as imagens que congelam o coração de um homem, que endurecem os seus olhos desta maneira. Acredito que perdoarás a minha franqueza, mas tenho temido pela tua alma, muitas vezes, desde Culloden. Não falei com a Jenny sobre o assunto, mas ela também viu. Ela é uma mulher e conhece-te de uma maneira que não conheço. Acredita ter sido esse medo que fez com que ela te atirasse, Leary, para os braços. Eu achava a união mal feita, mas aqui um rabisco maior riscou várias linhas. Tu tens sorte por teres Claire. Disse Jamie olhando para mim. Eu apertei-lhe o ombro e inclinei-me para a frente para ler o resto. É tarde e estou a falar demais. Eu falei de Simon. O cuidado pelos seus homens é agora o seu único elo com a humanidade. Ele não tem esposa nem filhos. Vive sem rumo. O seu património é refém do conquistador que ele serve. Há um certo fogo num homem assim, mas não há coração. Espero nunca dizer a mesma coisa a teu respeito, nem do jovem Ian. Assim entrego-vos um ao outro, e que a bênção de Deus e a minha esteja convosco. Escreve assim que puderes. Desejamos receber notícias tuas e os teus relatos a respeito dos locais exóticos em que agora vives. Teu irmão muito carinhoso, Ian Murray. Jamie dobrou cuidadosamente a carta e guardou-a no casaco. Disse ele.